da Ladeira do Bode, acima do PAN, Secretaria de Saúde, sentido bis, do lado esquerdo. Distribuidora de bebidas Top Mix. Delivery Top Mix. Faça sua festa e deixe a bebida por nossa conta. Temos uma grande variedade de bebidas quentes e a cerveja mais gelada da cidade. Delivery Top Mix. Localizada na rua Pernambuco, 1289, bairro Escola Técnica, ao lado da Escola Flodoardo Cabral. Faça o seu pedido agora mesmo pelo aplicativo exclusivo de Delivery Top Mix. Cerâmica e Areal Asa Branca, toda linha de produção automatizada. Trabalhamos com tijolos, areia, seixo, concreto, barro, brita e vegetal. E na sua compra à vista, 10% de desconto. Entregamos com eficiência e rapidez. Ligue 3322-7255 ou 9983-2244. Visite-nos, Avenida Lauro Miller, 1931, Arthur Maia, Grupo Asa Branca. Contribuindo com o desenvolvimento do Vale do Juruá. Eu me sinto à vontade na hora de comprar. Que ofertas e qualidade. Mercantil Coab, sinto perto de você. Pronto pra te receber. A gente tem conforto e qualidade. A gente se encontra no Coab. Mercantil Coab, a gente se encontra aqui porque tem sempre um com tudo bem pertinho de você no Mercantil Coab. Você está ouvindo Rádio Integração FM. O mais amado do Brasil. Balconista, me traz o pinga, por favor. Estou o dia inteiro bebendo e vou acabar morrendo por esse amor. Balconista, desculpa se eu falei demais, mas precisa afogar minha mágoa e esse meu amor num copo de cachaça. Eita, coração que não bate, só apanha. Do Brasil. Perdi a cabeça e briguei com alguém que eu amo. Agi por impulso e acabei nessa tal solidão. A gente diz coisa por coisa, fala tudo sem pensar. Pois eu estou arrependido e vim aqui hoje para consertar. Eu admito que errei e te peço desculpas. Pois nunca é tarde para uma reconciliação. Mas ela não quer me ouvir, nem quer me ver. Pois eu estou desesperado, louco, apaixonado, eu quero é perder. Balconista, me traz uma pinga, por favor. Estou o dia inteiro bebendo e vou acabar morrendo por esse amor. Balconista, desculpa se eu falei demais, mas precisa afogar minha mágoa e esse meu amor num copo de cachaça. Chora, coração. Admito que errei e te peço desculpas. Pois nunca é tarde pra uma reconciliação. Mas ela não...

Mas a verdade eu digo, que eu amo só você. Te adoro, te quero, baby. Vem, meu bem querer. Ouça o que eu te digo. Integração FM, número 1, número 1, na sintonia do seu rádio, o mais amado do Brasil. Ficar sozinho, no fim é uma solidão. Sem um amor me entristece o coração. Ficar sozinho, sei que não é mole não. Quando olho pro meu lado e não vejo você, cadê você, meu amor? Vê se volta pra mim. Onde estiver, eu estarei esperando você. Cadê você, meu amor? Vê se volta pra mim. Onde estiver, eu estarei esperando você. Cadê você? Ficar sozinho, no fim é uma solidão. Ficar sem um amor me entristece o coração. Ficar sozinho, sei que não é mole não. Quando olho pro meu lado e não vejo você, cadê você, meu amor? Vê se volta pra mim. Onde estiver, eu estarei esperando você. Cadê você, meu amor? Vê se volta pra mim. Onde estiver, eu estarei esperando você. Cadê você, meu amor? Vê se volta pra mim. Onde estiver, eu estarei esperando você. Cadê você, meu amor? Vê se volta pra mim. Onde estiver, eu estarei esperando você. Cadê você? Cadê você, meu amor? Cadê você? Enquanto isso, em um estúdio bem distante daqui, piratas, a todo custo, tentam copiar a nossa programação. A cópia vai ficar igualzinha. Não, não põe isso não. Ela vai explodir. Integração FM. Não adianta copiar. Sabe o que acontece no país. Mundo, sabe, lá no sertão não existe mais água, só existe o chão. Sabe, na Amazônia de 100% só existe 10%. De toda a floresta, de toda a riqueza, se a mata acabar, tudo vai faltar. Vai faltar o ar, vai faltar remédios para nossas crianças se curar. Vai faltar o ar, se a floresta acaba, você sabe muito bem pra que derrubar. Sabe, os nossos bichos, os passarinhos cantam na manhã. Sabe, é melhor rezar, senão amanhã nunca mais vão cantar. Sabe, estão de olho na nossa floresta, porque vale ouro. Sabe, vamos preservar, refazer o que já foi feito, que é plantar. A Amazônia é nossa mãe, a floresta é o nosso pai, os rios. E mais tens tão lindas, se tudo acabar, nossos rios vão secar, eu sei. Se isso continuar, nosso verde acabar, vai virar um sertão. Vamos plantar, sem água não dá pra nascer nenhum grão. Ó Deus, Criador de tudo, estão destruindo o nosso mundo. Vai faltar o ar, vai faltar remédios pra nossas crianças se curar. Nossas crianças se curarem. Vai faltar o ar, se a floresta acabar, você sabe muito bem pra que derrubar. Integração FM. Aqui você ouve, aqui que você gosta. Ficar sozinho no fim é uma solidão. Sem um amor me entristece o coração. Ficar sozinho, sem amor. Vê se volta pra mim. Onde estiver, eu estarei esperando você. Cadê você? Vê se volta pra mim. Sozinho no fim é uma solidão. Ficar sem um amor me entristece o coração. Ficar sozinho. Se volta pra mim, onde estiver, eu estarei esperando você. Cadê você, meu amor? Vê se volta pra mim, onde estiver, eu estarei esperando você. Cadê você? Vê se volta pra mim. Onde estiver, cadê você? Integração FM. A rádio de todas as estações. Se pondo, a lua sai e as estrelas brilham tanto. E eu aqui, sozinho na varanda, a pensar, lembrando de nós dois, juntinhos na beira-mar. É fim de tarde e o sol está se pondo. A lua sai e as estrelas brilham tanto. E eu aqui, sozinho na varanda, a pensar, lembrando de nós dois, juntinhos à beira do mar. É você o meu sorriso, é você que eu quero toda pra mim. É você meu bem querer, é você o meu viver. É você o meu sorriso, é você que eu quero toda pra mim. É você meu bem querer, é você o meu viver. Meu bem querer, é você o meu viver.